5, Ola, bom dia. Uno 397, decola aos 36, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, igual 397. Mari, tá 3896. Autorizado, tá? Controle igual no 397. Ajuste no 018, reposta estabilizado, ninguém. Ligou no 397. Ligou no 397, contato na decolagem, suba ao 360, feira da EL. Ok, 360 na feira da EL, agora no 397. A 3198, prossiga para 2000 pés, ajuste no 018, reposta estabilizado em ambiente. Prossiga ao Romeu Serra. Isso é para 4000 pés, Alfa Romeo Serra, ajuste em Salvador no 018, reporte modificação de regras. Reportando Alfa Romeo Serra. 3198, isso é para 2000 pés, ajuste 1018, reporte estabilizado na LS. Quente para 2018, reportando estabilizado, 3198. American 980, please give way for the jet which is going to join the main apron after call me to restart your taxi, okay? 90, give way. Azul 4206, está livre ingresso via Juliette para o portão 01. Juliette, portão 01, azul 4207. Copiado, rumbo 1-1, reporte Coral. Vem cá, a presente autoriza pelo de Ilhéus? Autorizado, Ilhéus. Reportaram através de Coral. Boa tarde, Oxan 6140. Oxan 6140, boa tarde. É para Recife, nível 350. Positivo. Ok, Oxan 6140, está autorizado para Recife, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5512, controle em 120, decimal 8, cortejo. Autorizando 350, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Uniforme 851, 5512, controle 201. O 6140 correto, cotejamento, chame para o push, qual o portão que se encontra? 10. Sente. Air American 980, we're going to continue our taxi now to runway 10. Okay, cleared via India and Alpha. When ready, call tower 118.95. Have a nice flight and a good day, sir. India Alpha 1895. Good day, American 980. Well, 1260 reduced to 210 knots. Reduced speed is 210 knots. Go 1260. November Yankee Mike autorizado alinhar e decolar. Da pista 17, o vento 100 graus com 14 nós. Alinhar e decolar da 17, November Yankee Mike. O meu Alfa Sierra, modificado aos 42, 1342, prossiga em condições visuais para altitude de tráfego. Não há tráfego a reportar. Está autorizado levar a sequência 12345 para a coração com tráfego local. Tower American 980, ready runway 10. American 980 cleared for line up and takeoff. Runway 10, the wind is 100 degrees, 14 knots. Clear to line up and takeoff, 10, American 980. Descida a critério 3896, 2000 pés, ajuste no 08, resposta pisada em LS. A critério, reportagem estabilizada 3896. 1397, chame agora o centro Recife, 1251. Alternativa 123325. 1251-3325, 37. Que Mike decola aos 43, prossegue corredor Shell no 1000 pés e chama o controle 120.8. Bom voo. Transfere agora para o controle 120.8, o November Yankee Mike. Aproximação, torre em 1895. 7-1, 1895. 980 airborne at 44. Call now Salvador Departure 120.80. Have a nice trip, sir. Have a nice day. Thank you. November Yankee Mike decolou da 107, está ingressando no corredor Axé, está passando 900 pés na sua escuta. November Yankee Mike, confirma a intenção para o voo. CGL em Valença. Copiado, 96 aqui, Mike. Reporte Coral da Barra. Approach American 980, we're climbing out of 2,200. American 980, radio supremacy, climbing 370, Puka Departure. Puka Departure would like to request flight level 290. Stand by. Da 3198, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 14 nós. 1-1, agora há 4 minutos para ingressar na terminal Léo, se isso será terminado, mantenha uma centena e chame o controle, 120, décima 1. 120, 1. American 980 cleared 390. We're cleared to flight level 290. Okay, what is? Okay, climbing to, out of 5, climbing to 290, American 980. Solid approach, go 1260, stop some final approach, you're on range sight. We'll go 1260, complete approach, and call tower 18.95. 18.95, Sarah. American Airline 980, Salvador approach. American 980. Before you have requested flight level 290 or 390. Request flight level 290. Okay, stand by because you have requested 390. We are unable to climb the 390. Clear 290. Okay, climbing now, flight level 290, American 980. The tower, good morning, Eagle 1. Final operation, gear down and lock. Go 1260, good morning, continue your approach, I have you inside, stand by, lane clear, to runway 10. Roger, stand by for lane clear. Tá 3198, solo aos 48, direita 121, decimal 9, solo. Direita 1219, obrigado. Solo, boa tarde, bom dia, tá 3198, segura 9. Tá 3198, bom dia. Prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa, Juliette 02, 3198. American 980, call now Recife 125.45 e backup 12685. American 980, good day. Complete a aproximação, torre em 1895. 1895, 3896, grato, pelo campo. On the ground at 50, turn your right and call ground 121 decimal 9. Ground 129, go 1260. Salvador, muito bom dia, 3899. Meia milha para cima, baixado de acaso. Tan 3896, bom dia. Tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, o vento 100 graus com 13 nós. Livre pouso 10, Tan 3896. Echo. Good morning, go 1260, taxi approved via Alpha and Juliet to gate 8. Alpha and Juliet, gate 8, go 1260. Tráfico a reportar, até o regresso. Livre 770, até o regresso, 90 reais. Tá 3896 no solo 54, direita 121, decimal 9. 1219. Bom dia, tá 3896, tá autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Juliette para o 612, tá 3896. dia, voo 1738, está quebrando. 1738, esse para o nível 050, chegada a Mares, está presente o Proje TAP. A Proje TAP, né, 050, no perfil da Maré. Bom dia, 5728, desce ao 060 na chegada a Mari. 060 Mari, 5728. Alfa Tango Tango para Sierra November, uniforme, uniforme 095, visual. Por gentileza, confirme a radial ideal de saída e a distância. E o pátio que o senhor se encontra é a pista, é melhor decolar da, para o corredor forte, é isso? Confirmo. Ok, então Alfa Tango Tango está autorizado para Sierra November, uniforme, uniforme. A rota é direto, decola da 17 com curva à esquerda para o corredor forte. O transponder é o 5535, controle em 120, decimal 8, corteja. Copiei 4 horas 05 a bordo de Salvador, aproximamento táxi à torre 1895. Só confirmando, é radial 003, 195 milhas, hein? Chama a torre 1895, bom voo, bom dia, o altímetro 1018 agora.